Hey. Hey, hey. Hey, hey. Mosquito. Tamo no look. Tá sua info, nós faz o tumulto. Eu mudei meu curso. Eu mudei meu curso. Mesmo cansado, eu não me assusto. Eu não me curto. Eu não me curto. A pensamentos fracos fajutos. De capítulo, nomeei minhas rimas. Sou mais ciumento que Dom Casmurro. Tamo no look. Da sua info nós faz o tumulto. Eu mudei meu curso. Eu mudei meu curso. Mesmo cansado, eu não me assusto. Eu não me curvo. Eu não me curvo. A pensamentos fracos fajutos. De capítulo, nomeei minhas rimas. Sou mais ciumento que Dom Casmurro. Ha! Olha quem chegou, mosquito, sem ódio, rancor. Meio louco, não é assustador. Só pela cara que é feia mesmo, mano. O coração é mais suave do que Agui House preto. Adoçando sua vida com união, trazendo base nas minhas. E não são maquiagens, Mary Kay's é rima natural. Pique rap de mensagem, João. Cê já viu aquele mano do freestyle que é branco chegando com os niggas no baile? Eu, sem massagem, faço algo de verdade. Esse sou eu, meio Eminem e 8 Mile. Não tomando o espaço de ninguém, agregando com o que posso. Bem sei que a luta mais real foi os negros quem fez. Quero derrubar os KKK. Contra as minhas febre é forte também. Plus pela caixa que comanda com atitude branca. Isso é feio. Sou cavalo de Troia, rei. Presente negro pra derrubar vocês. Atitude vale mais do que palavra. Eu quero ver quem tá comigo na vida. Tamo no look. Da sua info nós faz o tumulto. Eu mudei meu curso. Eu mudei meu curso. Mesmo cansado, eu não me assusto. Eu não me curvo. Eu não me curvo. A pensamentos fracos fajutos. De capítulo, nomeei minhas rimas. Sou mais ciumento que Dom Casmurro. Tamo no look. Da sua info nós faz o tumulto. Eu mudei meu curso. Eu mudei meu curso. Mesmo cansado, eu não me assusto. Eu não me curvo. Eu não me curvo. A pensamentos fracos fajutos. De capítulo, nomeei minhas rimas. Sou mais ciumento que Dom Casmurro. Tô bem a pampa, seguindo o fluxo. No lixo, yes luxo. Eu sigo com tudo. Perdido, confuso. Trocando de assunto. Confesso que uso minha pouca inteligência pra trazer bom som com conteúdo. Trocadalho do carilho é nossa vida sem sentido. Muitas vezes eu vi isso. Manos que morrem sozinho vivendo sorrindo, mas com uma tristeza no seu íntimo. Esse fato é real, traz o grande prejuízo. Ouça é o povo que diz que é frescura quem comete suicídio. Comete suicídio, ídio. Sem ao menos ter passado por isso, não consegue trazer bom incentivo. Ninguém sabe o que se passa na cabeça de todo mundo, meu amigo. Cê tá no lucro, pense nisso. Se tem motivo pra tá sorrindo, nem todo dinheiro traz felicidade, mas sim um pensamento positivo. Tamo no lucro. Da sua info nós faz o tumulto. Eu mudei meu curso. Eu mudei meu curso. Mesmo cansado, eu não me assusto. Eu não me curvo. Eu não me curvo. A pensamentos fracos fajutos. De capítulo, nomeei minhas rimas. Sou mais ciumento que Dom Casmurro. Tamo no look. Da sua info nós faz o tumulto. Eu mudei meu curso. Eu mudei meu curso. Mesmo cansado, eu não me assusto. Eu não me curvo. Eu não me curvo. A pensamentos fracos fajutos. De capítulo, nomeei minhas rimas. Sou mais ciumento que Dom Casmurro.